dias. A Prefeitura de Nova Iguaçu está dando até 100% de desconto em juros e multas e em até 36 vezes para quitar suas dívidas com impostos e tributos. Mas corre! É só até 17 de novembro. Acesse refis.novaiguaçu.rj.gov.br ou vá até a Prefeitura. Você acerta suas contas e a Prefeitura faz mais por Nova Iguaçu. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Carré suíno, R$14,97. Linguiça calabresa perdigão, R$19,98. Alcatra bovina peça inteira, R$34,90. Acém bovino peça inteira, R$25,98. Supermercados Unidos, Antônio Carlos. Olha aí, se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, ou se você possui uma deficiência física, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. É verdade. Ligue agora para o Marcelo Manhães no 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Jacarepaguá, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis ou Campo Grande. Agora com uma nova unidade em Madureira. Assessoria Previdenciária Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia! Show do Antônio Carlos. Comunicando, Roberto Canazio. Leiloca, previsões para câncer. Canceriano, se você tiver um tempinho livre, que tal fazer uma coisa com suas mãos? Pode ser um quadro, pode ser uma comida, uma massagem. Dá o teu jeito aí, número 2. Leão. Leonino, deixe de se preocupar com coisas que não tem nada a ver com a sua vida. Olhe para dentro que é melhor. Número 15. Virgem. Virginiano, uma atividade física pode melhorar seu astral e se você já faz todo dia, parabéns. Número 60. Daqui a pouco, Libra, Escorpião e Sagitário. Roberto Canazio. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. No aniversário hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, 12,95. Feijão preto máximo quilo, 4,78. Filé lar bandeja quilo, 16,98. Azeite extra virgem live, 400 ml, 19,98. Batata lavada ou cebola nacional quilo, 2,78. Aniversário Guanabara. O maior aniversário do Rio. Vai lá! Tem catarata ou problema de visão? Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Atendemos particular e planos de saúde. Não tem plano de saúde? Faça o cartão Afinidade OSB agora mesmo, com desconto de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Venha para o OSB. Ligue para nossa central de atendimento e o WhatsApp 2626-8000, 2626-8000 ou na Santa Beatriz mais perto de você. Centro de Niterói, Caraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. Promoções de quarta-feira. Limpador múltiplos IP 2,99 no app. Papel neve com 12 rolos, 11,98 no app. Ovos 20 unidades, 9,65. Tomate 3,79. Banana prata 5,89. Chuchu, abobrinho, aipim 2,78. Laranja, pera, cenoura ou limão 3,47. Melão, mamão formosa ou manga palmer 5,95. Acém, peça inteira quilo 24,95. Azeite espanhol máximo gusto 24,98. Creme cracker, piraquê 2,99 no app. Massa semol dente 2,99. No app. Rede Economia, economia é aqui. Antônio Carlos, Antônio Carlos, eu vou no Brasil. Gosto de você, Roberto Canazio. A partir desse instante, em Histórias de Cada Um, você vai ouvir a história da nossa ouvinte Cecília Mendes, do Rio Comprido. O desabafo de uma mulher que sofre com o abandono do homem amado. Uma mulher que é fã do rei, Roberto Carlos. Magnífico Canazio. Minha carta é mais uma das tantas com um desabafo que são enviadas para o programa do Antônio Carlos. Um desabafo dolorido. de quem foi abandonada por um grande amor. Ah, amigo, como dói não acordar ao lado de quem amamos. Como dói olhar as fotos espalhadas pela casa de um tempo em que fomos felizes juntos. Ah, Canásio, dói demais fazer o café da manhã e não poder compartilhar com o grande amor da minha vida. Foram 20 anos juntos, eu e Isaac. Éramos muito, mas muito felizes e apaixonados. Éramos mais que amantes. Éramos amigos, companheiros, cúmplices. Tínhamos tudo que um casal perfeito deve ter. Só que de um dia para noite, sei lá, eu não entendi nada. Tudo acabado. Se você me perguntar o que houve para acabar, eu respondo: não sei. Não foi briga, não foi ciúme, não foi traição, desconfiança, nada, absolutamente nada que pudesse nos levar a uma separação. Ele acordou certo dia e, parecendo enfeitiçado, falou: acabou, Cecília. O sonho acabou, Canásio. Estou indo embora, me disse. Fiquei em choque, sem entender, amigo. Tentei questionar e nada ele falava. Arrumou as roupas dele lentamente e partiu. Chorei. Fui atrás. Mas era como se ele nem me conhecesse. Como pode isso? Minha vizinha disse que fizeram vudu, feitiçaria, para ele me largar. Eu não acredito nessas coisas. Só que também não sei explicar o que aconteceu. Estou sofrendo a cada dia e, através do programa, com uma música do rei Roberto Carlos, quero mandar um recado para o Isaac. Se voltar, não faça espanto. Cuide apenas de você. Dê um jeito nessa casa. Você também pode ter a história que marcou a sua vida contada aqui, em as canções do rei Roberto Carlos e as histórias de cada um. É só escrever para o show do Antônio Carlos, Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 651, no centro do Rio, ou mandar um e-mail para showdoantoniocarlos@tupifm. Amanhã, mais uma carta com as canções do Roberto Carlos e as histórias de cada um. Dia 30 tem Liberta no Disney Plus. É a busca pela taça mais cobiçada. E agora é em casa. O Verdão conta com a força da sua torcida para decidir contra a LDU no Allianz Parque. É no Caldeirão Alviverde que a vaga vai ser definida. Palmeiras e LDU na Libertadores. Quinta, 9:30 da noite, ao vivo no Disney Plus. No mês das crianças, o Mercadão de Madureira é um parque de diversões das compras. Brinquedos doces, presentes incríveis que a garotada adora. Traga a família e aproveite os preços que só o Mercadão tem. Mercadão de Madureira, aqui a alegria é garantida e o precinho também. Na feirinha do Mega Box você encontra... É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Ovos brancos cartela com 30 unidades, R$14,95. Melancia quilo, R$3,90. Melão amarelo quilo, R$4,59. Mamão papaia quilo, R$5,95. Banana prata quilo, R$7,95. Uva preta sem semente, 500 gramas, R$7,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o Ege de Saúde. Ege de... Baixou, marcou. Roberto Canazzo. Léo Sali. Tô de volta, Canazio. Pra quem tá saindo da Barra e Jacarepaguá, Gabinal com boa movimentação, Largo da Freguesia e Rua Tirol também não é pegadinha. Você que tá descendo a Grajaú Jacarepaguá sem dificuldades até a José do Patrocínio, motorista não vai encontrando ocorrências nesse momento. 99 Food chegou no Rio de Janeiro. Quem pede uma nova opção de delivery, pede 99 Food. Daqui a pouco eu tô de volta. Tá falando, Canazio? Tô falando e esperando. No aniversário em promoção nos supermercados Guanabara. Leite longa vida Italac litro 3,77. Açúcar União quilo 3,87. Café Pimpinela Golden meio quilo 27,98. Condensado Italac 4,77. Batata lavada ou cebola nacional quilo 2,78. Aniversário Guanabara, o maior aniversário do Rio. Vai lá! Mega feirão de pisos, porcelanatos e revestimentos Jatuba. Tudo em até 10 vezes sem juros. Porcelanatos de grandes formatos a partir de R$65,99 um metro quadrado. Revestimento em cepa 32x59 retificado a partir de R$49,99 um metro quadrado. Porcelanato Bianco Gris 90x90 retificado a partir de R$89,99 um metro quadrado. Vem pra Jatuba Barra, Niterói, Manilha, Tijuca e Posse. Consulte as demais lojas no site ou no app da Jatuba. Jatuba. Leiloca, previsões para Libra. Libriano, e aqueles amigos que você não vê há muito tempo, hein? Por que não marca um encontro para se divertir um pouquinho? Número 70. Agora, Escorpião? Escorpiano, nem todo mundo está contra você. Não pira na batatinha. Sintoniza a lucidez. Número 88. Sagitário. Sagitariano, existem situações que você deve mergulhar profundamente dentro de você e mudar para melhor. Número 32. Daqui a pouco, Capricórnio, Aquário e Peixe. Chegou a promoção Originale Todo Dia Cuamo. concorra a vales mercado no valor de R$1.000. Para cada dia de promoção serão sorteados 2 prêmios. Para participar é fácil. Produtos Originale valem 2 números da sorte e produtos Coamo valem 1 número cada. É comprar, cadastrar e concorrer. Com as farinhas e margarina Originale, suas receitas podem ficar muito mais especiais e a sua dispensa ainda mais cheia. Experimente e participe. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Alô amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos hoje com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos vocês na Rede Economia de Jacarepaguá, na Estrada do Gabinal, número 433, Loja B, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Ô, Salaroli, temos uma retificação a fazer, não é isso? Isso, a feira que oferece aí mais 7 mil vagas, devido às ações que estão acontecendo no Rio de Janeiro, o evento foi cancelado. A feira... Feirão de oportunidades de trabalho no terminal. Que aconteceu hoje no terminal Gentileza. Muito bem, ok, tá dada a notícia, suspensa a feira. Ela está chegando. Eu estou aqui, Canazzi. Vamos lá falar desse mundo dos famosos. Eu vou suspender você também. Fica quieto. Seguinte, mundo dos famosos. Olha, cada declaração que a gente escuta aí, o dia tá tão complicado, a situação difícil e tal, pra gente relaxar um pouco, se divertir. Você sabe o que é aquela Ana Paula Siebert, a minha xará, ela é casada com Roberto Justus. Uma Ana Paula e um Roberto, e não é uma Ana Paula portuguesa e um Roberto Canazzo, é outro casal. Então, Ana Paula Siebert e Roberto Justus estão casados há um tempão e tal, e essa Ana Paula Siebert é uma loura, nova, bonitona. Ela deu uma entrevista, Canazzi, em que ela fez reflexões sobre a vida de rico. Ela falou que, olha, como é difícil ser empresário nesse Brasil. Porque sabe por quê? Porque o empresário, que é aquela pessoa boa, que dá emprego, que ajuda a economia do país e tal, é mal vista no país, porque ostenta, porque tem dinheiro. Ela falou que é muito difícil, porque rico sofre preconceito no nosso país. Ela falou que isso só acontece no Brasil. Ao invés dos ricos serem enaltecidos, eles são criticados. Então, acho que vida de rico é muito difícil. Tá vendo? Você tem algo a comentar? O grande problema dessa moça é que ela fala isso com uma arrogância. Cima do salto alto, em cima do pedestal. É. Ela pode até ter, em determinados momentos, razão. Mas a forma, a forma como ela coloca, eu sou um ser superior. É. E o contexto, do nada. Né? Do nada, pois é. Então, o rico que é bom. Não, minha filha, nem sempre o rico é a melhor pessoa. Vamos você ter melhor ter exemplos do que ter dinheiro. Muito bem. Então, um beijo pra você. Tchau, até amanhã. O que ela é? Olha aqui, tem gente que diz que, como a Rádio Tupi, usando o Power Pulse, a audiência sobe. Oi? Eu achei impressionante isso. E eu queria que você me explicasse como é possível a audiência subir. Tem um homem aqui que disse que a audiência dele subiu uma coisa tremenda. E como é que é isso? Qual é o dial desse homem? O que esse homem usa? Antena? Colocou muita informação lá dentro. É mesmo? Agora, falando sério, ele usa Power Pulse. Power Pulse é o seguinte, olha. Se vocês pararem para pensar, para ler a composição do Power Pulse, cada princípio ativo que tem ali, Canazzo, ele tem uma função. Você tem ali a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. O nosso corpo normalmente falta esse tipo de vitamina. A B12, por exemplo, metilcobalamina, acima de 800, ótimo para você ter energia, qualidade de vida, né? A vitamina D3, se você não tem, o seu metabolismo é lento, você dorme mal. Agora, nós temos ali a arginina, taurina, fenogrego, nós temos ali o que eu gosto mais, que é o boro. Essa composição dilata os vasos, aumenta o fluxo de sangue, aí a audiência sobe. Então, maravilha, os corpos cavernosos. Exatamente, tem que ter sangue para ter ereção, senão não vai. Então tá aí o Power Pulse fazendo o seu papel e eu quero saber o que a Lírios vai fazer para facilitar a vida de quem ainda não tem Power Pulse. Quem não tem Power Pulse, sabe que a gente sempre está fazendo promoção excelente para que todos tenham condições de comprar. O Power Pulse foi feito para o homem e para a mulher. A mulher tem libido também, tem vontade, tem desejo, porque muitas não têm, né? Às vezes nem porque ela não quer, às vezes tem um problema, menopausa, o cara também não está comandando bem, né? A gente está fazendo o seguinte, ó, você vai ligar hoje, você vai ter 70% de desconto, 70%, vai dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Outra coisa importante, Canas, muita gente fala assim, poxa, o cara vai dar uma Alexa de presente, né? Você viu aquele dia, Ana Paula, Alexa, R$400, né? Não é isso mesmo? Ah, tá cara, ainda nem comprei uma pra Se der uma Alexa de R$400, quanto que não é o produto? Não é assim que todo mundo pensa? É. Só agora analisa comigo, a empresa Lírios compra o quê? 50 mil Alexa, quanto que vai sair pra ela? Eu te falo quanto vai sair, R$56 cada uma pra ela. Aí. Pra eles são baratos, pra nós é caro, e é um ótimo presente. Então vocês vão ligar agora no 0800-787-4040. E o mais importante, se você não tiver cartão, você pode comprar no boleto, vai pagar a primeira parcela dia 20 de dezembro e ainda vai ganhar uma creatina, que essa eu tô te dando de presente. Maravilha, tem promoção e qualidade. Ligue agora, Power Pulse, 0800-787-4040. Antônio Carlos, esporte. Vinícius Gama, o que você nos conta de Vasco e Botafogo? Bom, Canaz, eu conto, né, que o Vasco da Gama volta a campo para enfrentar no domingo São Paulo em São Januário, 20h30. Os ingressos já estão esgotados para esta partida. E o Botafogo pega no sábado o Mirassol, a surpresa do Campeonato Brasileiro e fora de casa, hein? Às 18 horas. Hoje, o Botafogo é o sexto, com 47 pontos. Valeu, Canásio. Abraço, hein? Até amanhã. Até amanhã, Vinícius. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Aberto sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível. Nossa receita do dia, Elizabeth Almeida de Andrade Ferreira da Piedade, bom dia. Bom dia, gostosíssimo, magnífico canal. E qual é a receita do dia, minha filha? Quero provar do seu leitinho e deixar você levinho. Que loucura, canal. A mulher é imoral. Vamos aos ingredientes. Vai no seu leitinho. Vamos lá. Quatro ovos. Eu só tenho dois. Duas latas de leite condensado, dois litros pequenos de leite de coco, 100 gramas de queijo ralado. Modo de preparar. Aí, misture tudo numa vasilha, mexa bem, unte o tabuleiro com manteiga, jogue a massa, leve ao forno por cerca de um forno com 160 graus, por cerca de 30 a 40 minutos e está prontíssimo. E o que é isso? Quero provar do seu leitinho e deixar você levinho. Tem provar da minha queijadinha, canal. Mas correndo, maravilha. Venha buscar o Vale do Guanabara de segunda a quinta, de 10 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde aqui na Rádio Tupi, Santa Luzia, 651 Centro. Um beijo, Elizabeth. Beijo. Mas agora, o Dica... Explica essa simpatia de hoje pra gente. É para afastar homem ou mulher que está pegando no seu pé. Em qualquer noite de lua minguante, põe uma panela velha com água no fogo. Assim que a água ferver, jogue um copo de água fria na fervura e diga: fervura que deixou de ser quentura, leva para bem longe a paixão que fulano, ai, diz o nome, tem por mim, pois não quero saber de aventura. Depois, jogue a água na privada e dê descarga. É isso, canazo. Que beleza. Fazendo com fé... Vai dar pé! Tchau! Leiloca Capricórnio! Capricorniano, E você, que sabe que tudo chega de forma batalhada e muito suada, em vez de se desesperar, relaxa, né? Mas continua na busca. Número 30. Aquário. Aquariano, seu regente Urano está impossível. No bom sentido, né? Trazendo alternativas que aparentemente parecem inviáveis, mas se você focar bem, vai dar para concretizar. Número 19. Peixes. Pisciano, em vez de inventar uma mentirinha absurda e antiga e cafona, fala a verdade, é sempre melhor. Pelo menos você não cria karma, né? Número 43. Até amanhã, Leiloca! Então, Canásio, até amanhã, né? Tudo de bom e muita paz para todos nós, muita paz pro planeta Terra. Bye, bye, querido. Que bem, ontem eu prometi, e quando eu prometo, eu cumpro mesmo. Pode ser no meu programa, pode ser no programa do Antônio Carlos, programa de quem eu estiver substituído. Ontem, no Ouvinte Repórter, eu ouvi uma reclamação de um paciente diabético que não está encontrando remédio no único posto de saúde lá perto da casa dele, de Jardim América, que fica ali na rua Franz Liszt. O ouvinte é diabético, precisa do medicamento, ele e outros, e pede ajuda. E eu disse, vou falar com quem sabe, Daniel Sorães, secretário municipal de saúde. Muito bom dia. Caras, bom dia, um prazer estar com vocês aqui na Rádio Espírito. O que está acontecendo lá que não tem remédio para diabetes, Sorães? Isso é uma coisa absurda. Caras, os medicamentos de hipertensão, diabetes, asma, eles não serão mais distribuídos nos postos de saúde clínica de família. Ah. Eles passaram para o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Então eles são distribuídos agora na cidade em 400 pontos diferentes, em farmácias credenciadas pelo Ministério da Saúde. Então as pessoas levam as suas receitas e podem retirar do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde. Então, Alcimar Viana, tá aí explicadíssimo. Mudou, eu acho até que mudou para melhor. Eu acho que vai ser mais prático, mais ágil esse negócio, não é isso? É isso, Canais. Mudou. Já tem um ano e meio essa mudança. As pessoas ainda não se acostumaram com ela. É uma mudança complexa, porque elas estavam acostumadas a retirar na clínica da família. Claro. Mas o programa Farmácia Popular é de maior abrangência, uma abrangência nacional, claro, no Brasil todo, em todas as cidades do estado. E é um programa muito importante para toda a nossa população. Então está explicado a você, meu querido ouvinte Alcimar Viana, e todos que estão enfrentando esse problema. Agora, ô Daniel, a gente sabe perfeitamente que a violência, ela atrapalha a vida de todo mundo e atrapalha também a saúde, obrigando muitas das vezes os postos a fecharem. A minha pergunta, e a pergunta de centenas de ouvintes da Rádio Tupi, é a seguinte: quando o posto fecha e a consulta é desmarcada, a pessoa que foi prejudicada pelo fechamento do posto, ela vai ser remarcada logo em seguida ou vai lá para o final do CISREG? Carazzo, toda vez que alguém desmarca uma consulta na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, seja por qualquer motivo, essa consulta deve ser remarcada com data e hora no momento da desmarcação. Então, quando aconteceu o alagamento do hospital do Jacareí, por exemplo, a gente remarcou as consultas com data e hora de quando elas vão acontecer. A pessoa não pode voltar para o final da fila e ela deve receber da sua unidade de saúde a nova data e hora desse atendimento, que precisa ser prioritário, porque ela não tem culpa da desmarcação. Então tá aí, não tem essa história de ir para o final. Eu queria agradecer ao Sorães e dizer o seguinte. Ô Sorães, só uma última perguntinha. Está chegando feriado de finados e muita gente vai visitar os cemitérios. E cemitério está cheio de mosquito. Existe alguma ação, porque tem aquelas jardineirinhas, aqueles vasinhos que acumulam água? Vocês estão preocupados com isso? Porque isso aí é uma proliferação de dengue, não? É isso, Canado. O calor está chegando, a temperatura está começando a mudar. Vai chegar o verão e os casos de dengue começam a aumentar. Então toda a equipe está em ações no cemitério para que nesse dia de finado a gente possa ter uma visita ao cemitério de maneira segura. Então a gente tem mais de 900 agentes de vigilância em saúde visitando o cemitério, visitando os pontos de possíveis aglomeração de foco de mosquito para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Claro, Claro. Isso aí é um trabalho de todos, do Sorães e de todos nós do lado de cá. Eu queria agradecer você, né, do Sorães. Eu sei que não acordei você, você é um cara que começa a trabalhar 2:30 da manhã. Você e o Antônio Carlos, mais ou menos, acordam à mesma hora, não é isso? É uma loucura, caralho. Uma loucura, uma loucura. Hoje não tem horário. Então, às vezes você dorme muito tarde, às vezes você acorda muito cedo. É. Mas eu queria agradecer a sua participação no programa do show do Antônio Carlos e dizer que eu continuo aqui sempre, quando houver problema, querendo recorrer a você, secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a quem agradeço a entrevista e as explicações. Obrigado. Obrigado, bom dia. Ah, eu não acredito que hoje eu tive tempo para falar com o ônibus do jeito que eu falei. Porque geralmente é uma pressão. O que está acontecendo aqui que eu resolvo para você? Bom dia, família Tupi. Não. Bom dia, meu amor. Eu vou roubar 15 minutos do teu programa. Não vai não. Agora pode tirar. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Boa. Vai, você pode tudo. Tá tudo bem, meu amor? Eu vou tomar 5 minutinhos só. Pode tomar. E você, tá bem? Eu tô bem, tô até comendo meu biscoitinho aqui. Ah, como sempre, meu cafezinho. Mantendo esse shape gostoso. Gostoso? Tá gostando? Muito. Tá gostosa? Olha aqui, isso aí é politicamente correto, mas eu vim dizer que você tá. É, você não é politicamente correto, você é realmente um lorde. Um lorde. Marque, very beautiful, amazing. Ai, agora vou mandar a gente traduzir. É Pretty Woman, walking down the street. Maravilhosa. Fiquem com Isabelle Benito. E eu volto amanhã a partir das 6 da manhã, substituindo Antônio Carlos em mais um show aqui na Super Tupi. A Super Rádio Tupi apresentou o show do Antônio Carlos. Líder absoluto em audiência. Comunicando, Roberto Canazio. Em qualquer lugar do planeta. No interior. Na capital. Pela internet ou aplicativo. 96,5 Tupi.fm Digital. Alcance mundial. Programa Isabelle Benito é um oferecimento de Osby Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Isabelle Benito. Tá feio ou tá bonito? Tá em guerra. Marcos Vinícius Cardoso, 51 anos, conhecido como Máscara, já poderia ter se aposentado. Estava lá, ontem, uma hora dessa, trocando tiros. Perdeu a vida. Rodrigo Veloso Cabral, 34 anos, apenas 40 dias da Polícia Civil. O chamado batismo veio com a morte. Diante de ficar cara a cara com bandidos, bem na entrada após a chegada da Core, deixa esposa e uma filha. Cleiton Serafim Gonçalves, 40 anos, sargento do BOPE, deixa esposa e filhos. Herber Carvalho da Fonseca, 39 anos, também sargento do BOPE, deixa uma família de uma esposa e uma filha única. A guerra do Rio de Janeiro. Um dia após, ruas vazias, sem trânsito. O Rio de Janeiro com a sombra ainda do que é a guerra civil instaurada por aqui. Quem está certo? Qual é o lado? Existe um lado? Qual é a retórica? Com exclusividade, esse programa busca a verdade absoluta. E nem sempre a verdade absoluta é aquela que você quer ouvir. Mas o que a gente quer ouvir é quem estava no olho do fronte. Com exclusividade, você vai ouvir agora ele, Jadson Marques, que entrou justamente com a equipe do delegado Bernardo Leal na chamada vacaria, onde eles deram de cara com bandidos já esperando fortemente armados. Estejam preparados. O depoimento de Jadson Marques é muito forte. Ele viu e gravou com a sua câmera todos os momentos de desespero e sobrevivência dos policiais, inclusive o que estava baleado, o delegado que precisou ser resgatado com muita dificuldade sob bala de tiro. Bom dia, Jadson Marques. É, Isabel, bom dia, entendeu? A todos os ouvintes da rádio aí, que eu sei que é a rádio que tem uma audiência muito grande, ainda mais no seu programa, entendeu? Eu sei que a audiência é maior ainda, porque você é muito querida pelo seu trabalho que você faz também de jornalismo de verdade. Jadson, conta pra gente, porque eu fiquei muito impressionada. Várias vezes meu coração já ficou apertado diante das suas imagens. Você estava com o delegado? Vocês estavam onde quando começaram os tiros? Você imagina quando me conta o momento que ele foi alvejado. Eu estava com o delegado, sim, com uma equipe, com uma outra equipe que estava do lado dele, no mesmo local ali, entendeu? E nós entramos no beco que ia dar acesso ao local chamado Vacaria, ali no complexo da Penha. Então, a gente já ficamos de frente para a mata, assim, vamos botar aí uns 200 metros, uns 100 metros para a mata, para o morro, onde os traficantes estavam dando tiro nos policiais, entendeu? E onde teve aquela intensa troca de tiro, que o policial ficou encurralado no beco, o delegado ficou encurralado no beco, inclusive até na hora do resgate dele, não foi possível fazer o resgate dele em tempo real, porque era um beco e aonde ele estava, e quando os policiais botavam a cara para poder tentar resgatar o delegado, eles davam muito tiro e foi complicado, teve que estourar a parede de uma casa, entendeu? Então, até o morador, entendeu? Ele assim, se sensibilizou também e não questionou o ato dos policiais de estar estourando a parede da casa, mas foi o único modo de socorrer o delegado, porque os bandidos não estavam deixando nem socorrer os delegados. Nesse momento agora, Jadson, eu vou dar uma pausa e vou mostrar que esse é o vídeo, o áudio do vídeo, do momento que vocês estouram a parede da casa e o doutor Bernardo abraça um inspetor que eu conheço com o braço esquerdo, e ele fala justamente preocupação em relação à perna dele, que estava vazando muito sangue. Esse é o momento exato em que vocês quebram a parede em meio à mata e com o tiro comendo. Solta, Brinquinho. Isso aqui. Da Penha, complexo da Penha. Para quem fala que a operação aqui foi avisada, ao resultado aqui, avisada, mas com eles não tem essa não. Eles atacam mesmo, entendeu? O delegado baleado e o policial baleado de raspão. Ó, imagem exclusiva, tá? No Factual RJ, tá? Complexo da Penha. E o tiro não para, ó. Mesmo no resgate do delegado, eles não param de defender. Pega aqui na porta. Vai, vambora. Desespero dos colegas. Desespero dos colegas para socorrer o delegado. O tiro não para. Jadson, a gente está aqui sem respirar. Em que momento vocês perceberam que ele tinha sido alvejado mesmo? E o que vocês precisaram fazer nesse momento, além, é claro, de quebrar a parede do morador que até ajudou vocês? Isso, ele estava, parece que uns dois ou três policiais com ele, porque o beco era um beco muito estreito, entendeu? Então não tinha como ter muitos policiais, senão era muitos policiais que ia ser alvejado. Ele teve que ficar abrigado entre duas paredinhas de uma casa pequena e é onde estava acontecendo o confronto. Aí ele ficou ali, quando foi alvejado, aí os colegas avisou que policial baleado, e foi aquele desespero todo, o pessoal falando que o policial estava baleado, e foi saber que foi o delegado da DRF, entrou aquele desespero para socorrer ele. A gente conhece o doutor Bernardo, ele foi um herói da resistência ali a todo momento, em alguns momentos a gente conhece até, eu conheço o inspetor que estava ao lado esquerdo dele, que ele abraça, ele tentava até manter a calma, vocês tiveram que fazer um torniquete na perna dele, ali para que ele não perdesse tanto sangue, e ainda assim os bandidos atiravam, né? Isso, porque o tiro foi na virilha, então, por ser uma região muito frágil, perto da veia femoral, ele corria risco até de vida, então tinha que socorrer ele o mais rápido possível, e não estava conseguindo socorrer. Jadson Marques, premiado, já teve documentário. Aí, meu amigo querido, força, cuidado e, é claro, sempre uma câmera presente, que fazendo papel jornalístico, buscando a verdade absoluta e a dor de ver o que acontece. Um abraço do fundo do seu coração e sempre aqui a gente rezando para a recuperação do nosso querido... sempre participativo com a imprensa, delegado Bernardo Leal, em que você mostrou que ele estava acuado e que o próprio delegado pedia para você filmar, para mostrar o herói da resistência que está resistindo até agora. Então, Isabel, é isso mesmo, eu te agradeço, queria também te pedir só mais assim, um favorzinho, que você pudesse, entendeu, até esse trechozinho que eu vou falar, porque, Isabel, ontem quando eu estava no hospital, lá o hospital Miguel... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, desculpa, tá? Então, assim, eu fui infeliz numa pergunta que eu fiz para um parente de um dos baleados lá da Penha, entendeu? Porque muita gente ali da Penha sabe como é que é o meu trabalho. Sabe que quando o morador dali mesmo, que já cansou de precisar de mim, gente ali dentro, as pessoas já sabem o que eu tô falando, quando precisa da minha ajuda, tá? Porque quando a moradora falou que tinha morrido vários meninos de lá, eles falam garoto, que era do tráfico, ou não, ou se foi ou não. E aí eu fiquei naquela, eu fui feliz. Quando eu fiz uma pergunta pra menina, entendeu? Eu falei que assim, e o policial que morreu? Ele poderia morrer, entendeu? Assim, eu só perguntei, e o policial que morreu? Aí ela se ofendeu porque eu fiz essa pergunta. Eu acho que é o seguinte, assim, ninguém tem que morrer, entendeu? Assim, nem o lado A, nem o lado B. Então, assim, eu fui infeliz nessa pergunta, ela ficou chateada comigo, entendeu? Então, assim, eu queria, assim, através da sua rádio, me retratar, pedir desculpa a ela se eu ofendi com essa pergunta que eu fiz a ela, entendeu? Eu queria pedir mil desculpas, que a intenção não foi essa, entendeu? Querer incentivar alguma coisa de lado A e lado B, porque primeiro eu sempre seria todo lado A, que é da Polícia Militar do Estado, entendeu? Eu vou ser sempre ali. Mas assim, quando o morador de bem, de qualquer comunidade, precisa de mim, que já precisou de mim, que você sabe disso, eu sempre estou pronto a ajudar, tá bom, Isabel? Um beijo para você, se cuida, Deus te abençoe, bom trabalho, Jadson. Tá, obrigado, até mais. E a vida continua. É disso. Tem um treco do coração de ver com exclusividade o depoimento de quem viu o que aconteceu no Beco da Vacaria. Não de quem acha o que aconteceu. Porque virou um achismo total. São nesse momento, a gente vai atualizar daqui a pouco o jornalismo, mas o balanço, 60 mortos segundo a polícia, todos criminosos, 81 presos, 4 feridos sob custódia, 4 policiais mortos, que eu fiz questão de ressaltar o nome de cada um aqui, 7 policiais feridos, 3 civis baleados, 93 fuzis apreendidos. Um dia depois de tudo isso, muita gente querendo dar opinião. Que opinião? Essa é a realidade, irmão. Essa é a guerra. E aí muita gente de um lado querendo politizar a história. É política pública de segurança. Qual é a falta dela? Como fazer então, Isabelle? É pergunta de milhões. Se você não vai, eles atacam como atacaram. Ouviram o que aconteceu? Tentavam resgatar. Tiveram que quebrar a parede da moradora para conseguir entrar com o delegado, que tem quase 2 metros de altura, porque estava com um tiro na virilha, esvaindo em sangue, essa é verdade. Aí você tem o cinegrafista pedindo desculpa, porque é tanta dor, é tanto lamento, é tanta dificuldade de se explicar. Não sou bandido, sou bandido, ninguém tá ali, mortos, fileiras de mortos. De um lado, já, o que vocês querem? Eu vi de um lado uma pauta de extremo lado, dizer, começaram a já falar sobre algo que não tem nem perícia. E de outro lado também vi especialista, uma especialista de segurança, que nunca pisou em delegacia, dizendo que aqui não se fabrica fuzil, sendo que a gente deu essa semana, então ela não assiste telejornal, ela só ouve o que ela fala. Com várias malas, com pedaços de fuzil, que o Matuê que foi morto, tinha o seu próprio armeiro dentro do tráfico. Minha senhora, quem é a senhora? De acordo com a sua pauta. Do outro lado, a outra pauta dizendo e colocando nas costas de um lado da história política, mas dando no seu story a agenda que ele iria participar ao vivo dos programas para falar sobre segurança pública. Quem tá preocupado com o sangue do delegado? Quem tá preocupado com o sangue do morador? Quem tá preocupado com o sangue do policial que tinha 40 dias de polícia? É isso que eu pergunto. É um palco? É um palco do sangue? É o palco da favela? É o palco da guerra? Não pode falar que é narcoterrorista? É o que então? É essa pergunta que eu falo pra vocês. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, aqui só vai ter voz. Quem viu a realidade conhece de perto a ponta do fuzil ou a queima dele e tem o dia. Família Tupi, tá começando o meu, o seu, o nosso programa. Isabelle Benito. Então, faz bonito, Benito. Isabelle Benito, a sua voz feminina nas manhãs da Super Rádio Tupi. A minha marca é a verdade, é a coragem e, se precisar, é dedo na cara. Olha a Isabelle Benito aí, gente! Ela já chegou, agora eu quero ver. É dedo na cara, não adianta correr. Apela aí, meu filho, simbora, mulher. Isabelle com você, porque der e vier. Atenção, bom dia família Tupi, bom dia pra você aí, bom dia minha amiga dona de casa, bom dia pra eles, os taxistas, os motoristas, as motoristas, os caminhoneiros, as caminhoneiras, bom dia pra você que está em casa, não tá no trabalho, segue quem? A gente te faz companhia, bom dia para os meus amigos porteiros, minhas amigas empregadas domésticas, para as costureiras, os professores, as professoras, cadê brinquinho? Ó, ferveu, agora bateu no fundo da panela, tem cheirinho de cebola perfumando a cozinha. Bom dia para as merendeiras, bom dia para as cozinheiras, em respeito a tudo isso que a gente está vendo agora, não vamos fazer a nossa batalha, vamos direto, porque a batalha nossa é do dia a dia, das imagens nesse momento que o Felipe Melo vai atualizar a gente, a cada momento chegando carro com corpos, já era se imaginar, não tem mais como contabilizar números, esse programa vai ser especial, a gente vai mostrar nesse momento, daqui a pouco, Ciro Neves ao vivo, a cada momento chega corpos sendo jogados na frente do Getúlio Vargas. A gente vai ver, ouvir imagens em que a gente não tem aqui na possibilidade do rádio, mas nem precisa ter imagens para narrar o que se está vendo nesse momento, um dia após o que aconteceu. As imagens que a gente tem, o impacto hoje na cidade. Daqui a pouquinho a gente tem tudo isso. Você, ouvinte, repórter Tupi, pode participar também com a gente, com todas as impressões. Não quer dar o nome? Não dê. Quer denunciar? Denuncie. Aqui a gente está por você e para você. Esse programa aqui é para ouvir a sua visão de ótica. Porque eu vou falar para uma coisa para você. Na sua versão da história, na sua, todo mundo tem a sua razão ou a sua verdade. Participe com a gente. E para participar desse programa que leva meu nome, mas tem a sua voz, é como o brinquinho. WhatsApp, Família Tupi, a gente fez uma abertura especial com um depoimento exclusivo de quem estava ao lado dos policiais, um dos policiais, entre eles o delegado Bernardo Leal, que ainda está dentro das 24 horas em estado grave ali, quem viu de perto os bandidos atirando na vacaria onde aconteceram o maior número de mortos, o morador que ajudou no resgate. A gente vai ter tudo isso com exclusividade no site da Tupi, porque eu acho que a Tupi tem feito um trabalho com exclusividade, a gente com esse programa trazendo jornalismo, e a gente vai até às 10 horas da manhã, até a chegada do show do Clóvis Monteiro, agora, 8 horas e 20 minutos. Programa Isabelle Benito é um oferecimento de OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Isabelle Benito. A Real Pax está contratando consultores de vendas externas. E se você tem experiência mínima de 6 meses, essa vaga pode ser sua. Seu Adir foi atendido e continua conosco. Além disso, faz questão de indicar a Real Pax como o melhor plano de assistência funeral para os amigos. E você pode trabalhar na Real Pax com carteira assinada, comissão, plano de saúde, premiação mensal e muito mais. Mande o seu currículo para trabalheconosco.vendas@realpax.com.br. Mais informações, siga as redes sociais no @realpaxrj. Real Pax, gente cuidando de gente. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Ajuda a limpeza, começou na Rede Economia. Promoções de quarta-feira. Limpador múltiplos IP 2,99 no app. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Ovos 20 unidades 9,65. Tomate 3,79. Banana prata 5,89. Chuchu abobrinho aipim 2,78. Laranja pira, cenoura ou limão 3,47. Melão, mamão formosa ou manga palmer 5,95. Açaí peça inteira quilo 24,95. Azeite espanhol máximo gusto 24,98. Creme cracker piraquê 2,99 no app. Massa semola ao dente 2,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. A voz da mulher, Isabelle Benito. Se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou ou é deficiente de nascença ou adquirida, atenção, ao longo da vida você tem direito a um salário mínimo, sim, agora, como melhor amigo dos aposentados. Marcelo Manhães, atenção, 0800-305-2090, 0800-305-2090. Você agenda ali de graça a sua visita no Centro Taquara, Jacarepaguá, Alcântara, São Gonçalo, Baixada Nilópolis, Angra dos Reis, Campo Grande, Madureira e com unidades também Belo Horizonte e São Paulo. 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Os pais sempre querem o melhor para seus filhos adolescentes. Querem que eles cresçam e se deem bem neste mundo. Mas também querem garantir que estejam sempre seguros. E é por isso que o Instagram criou contas de adolescentes, com proteção padrão sobre quem pode entrar em contato com eles e o conteúdo que podem ver. Novas contas de adolescente do Instagram. Controles pré-definidos para adolescentes e tranquilidade para pais e mães. Saiba mais em instagram.com/contas de adolescentes. Programa Isabelle Benito. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Agora são 8 horas e 23 minutos. Bom dia pra você que tá aí, bom dia pra você que está aqui. 96,5. A cobertura hoje, dando todo o panorama especial de um dia após essa guerra, se é que a gente pode falar que é um dia após, onde a gente ainda tem os reflexos. Eu começo com ele, no mesão, Felipe Melo, bom dia. Bom dia, Isabelle, bom dia, família Tupi. Será um dia de muitas reuniões e discussões sobre o que fazer a partir de agora. Lembrando que 9h30, no Palácio Guanabara, tem reunião do governador Cláudio Castro com a cúpula da segurança, e depois chegam de Brasília representantes do governo federal, ministros, diretor da Polícia Federal, para discutir com as autoridades de segurança do Rio. Então daqui a pouco todos os detalhes, e também quem é DOCA, o urso que comanda a Vila Cruzeiro e o Complexo da Penha. Vamos que contar é o tudo. Alvo da história. Exatamente, e que não foi apanhado pela polícia. Eu vou te fazer uma pergunta já de cara. Você acredita que ele possa estar entre os corpos? Eu acho que se já estivesse, a polícia já teria levantado imediatamente ele ali. Não, com certeza. Eu acho que não está entre os corpos, até porque senão os próprios moradores saberiam que ele teria sido morto e isso aí teria circulado nos grupos de WhatsApp. Na vacaria eram seguranças dele, que é o que troca tiro. É, ali era o pessoal realmente da linha da contenção mesmo, do Comando Vermelho, que encarou, partiu pra cima mesmo da polícia. Ali não é o cara, o simples soldadinho que tá na boca de fumo. Não é o fogueteirinho. É, não é o fogueteirinho. Ali, com certeza, é a turma que tá ali dando proteção diretamente ao chefe. O kamikaze que banca pro chefão fugir. É. Aliás, isso. Lembrando que em 2007, o Doca era gerente das bocas de fumo da Vila Cruzeiro quando houve uma operação policial e ele durante 11 horas trocou tiros com a polícia numa casa e só se rendeu porque acabou a munição. Daqui a pouco também com exclusividade um documento que eu recebi onde o próprio Comando Vermelho mandou para se respeitar a hierarquia na virada da cidade de ontem. Tudo isso você tem no programa Isabelle Benito, que também tem prestação de serviço. Bom dia, Tia Leal. Dá o panorama da cidade para quem está trabalhando agora. Bom dia, Isabelle Benito. Todos ligados aqui na Super Rádio Tupi. Exatamente, a gente está acompanhando, né, a movimentação dos cariocas nesse dia seguinte. A mega operação de ontem aqui na cidade, um caos realmente no Rio de Janeiro. Situação caótica nos transportes ontem. Estação de trem da Central do Brasil, a gente lembra, abarrotada, com horário de pico até anterior ao que normalmente ocorre na cidade, né, Isabelle? Ali por volta de 2 horas da tarde, muito antes de 5, 6 horas da tarde também, as pessoas pulando as catracas nos trens da Estação Central do Brasil, estações de metrô completamente abarrotadas, estações das barcas também lotadas, principalmente na Praça 15, isso ontem. Hoje o panorama já é completamente diferente, a operação dos meios de transporte, tanto nos trens, metrô, BRTs, VLTs e barcas, já está normalizada. A gente vê um movimento um pouco menor, de fato, nas ruas, e a gente, inclusive, está com a repórter Lohane Alvim, também do Departamento de Jornalismo. Ela está no Terminal Gentileza acompanhando o funcionamento dos ônibus na cidade e a movimentação dos cariocas também com relação a esse meio de transporte. Bom dia, Lohane. Bom dia, Tietê. Terminal Gentileza nesse momento bem tranquilo, movimentação normal de pessoas por aqui. Cenário totalmente diferente do que a gente viu ontem, né? Antes mesmo do horário de pico. Também vemos cenas assim em diversos terminais da cidade, na Central do Brasil, para quem queria pegar o trem ou o metrô. Vans, ônibus municipais, intermunicipais, no terminal das barcas, como você citou. Hoje é realmente um cenário diferente, mas fora do habitual, porque está bem mais tranquilo do que o normal. Muitas pessoas conseguiram ficar em casa hoje, provavelmente de home office, para quem pôde. E eu tenho algumas informações importantes para quem ainda não saiu de casa ou está em deslocamento. O Tia já falou sobre metrô, trens, barcas, BRT e VLT, que estão funcionando normalmente. O Rio Ônibus informou que a circulação dos ônibus está normalizada nesta quarta-feira. Foram registrados 96 ônibus utilizados como barricadas ontem e 204 linhas impactadas pelos desdobramentos da mega operação. Mas hoje os ônibus circulam normalmente. A Rodoviária do Rio também informou que a operação dos ônibus está normal nesta manhã por lá. Durante a operação de ontem, algumas linhas chegaram a ser canceladas ou apresentaram atrasos por conta dos pontos de bloqueio registrados em diversas áreas da cidade. Eu sigo por aqui acompanhando a movimentação pela cidade, Isabelle. Tá certo, a gente tem as informações, agora eu vou pro Tupi Notícias, porque a gente tem informações com Valéria Marques e a gente volta com essa cobertura. Valéria Marques. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. Oferecimento Dom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. Tupi Notícias e as últimas da hora. Valéria. Comitiva de Brasília vem ao Rio após guerra nos complexos da Penha e Alemão. O governador Cláudio Castro se reúne dentro de instantes com membros da cúpula de segurança do Rio para tratar dos desdobramentos da mega operação contra o tráfico de drogas realizada nesta terça-feira. Na noite de ontem, Castro fez um comunicado oficial informando que solicitou 10 vagas em presídios federais para transferência de líderes do Comando Vermelho. Ele destacou que a medida visa garantir a segurança dos moradores e que o Estado volte à normalidade. Eu tomei a decisão acreditando que política de segurança pública se faz com um diálogo, integração, pedir ao governo federal, então, imediatamente 10 vagas para transferência imediata desses 10 criminosos de maior periculosidade, mostrando que integração e diálogo é a nossa forma de fazer segurança pública. Tiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo e Nicolas Fernandes Soares, operador financeiro da facção, deverão ser inseridos na lista de transferências. A Valéria Marques traz outras informações. A situação do Rio foi tema de uma reunião emergencial no Palácio do Planalto, convocada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e realizada no fim da tarde desta terça-feira. O encontro, que durou cerca de uma hora, reuniu ministros da Casa Civil, SECOM, Relações Institucionais, Advocacia Geral da União, além de representantes da Justiça, Defesa e Polícia Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou da reunião porque estava em voo de retorno da Malásia. Durante a coletiva, o governador Cláudio Castro afirmou que o Rio está sozinho no enfrentamento à criminalidade e acusou o governo federal de não atender aos pedidos de apoio. O repórter Rafael Figueira traz mais informações sobre o tema. Em meio à escalada da violência no Rio de Janeiro, o governo federal decidiu enviar uma comitiva de ministros ao estado para discutir ações conjuntas de segurança e inteligência. A decisão foi tomada após o Planalto avaliar que o governador Cláudio Castro deveria permanecer no Rio, acompanhando pessoalmente, em vez de viajar a Brasília. A comitiva, que chega nesta quarta-feira, será formada pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, além do diretor executivo da Polícia Federal, William Murrá. O objetivo do encontro é ampliar o intercâmbio de informações e definir medidas integradas para conter a violência e desarticular lideranças criminosas que atuam no estado. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse ter solicitado empréstimo de veículos blindados das Forças Armadas em 3 ocasiões, mas que os pedidos foram negados. Rafael Figueira para o Tupi Notícias. Quem eram os 4 policiais mortos na mega operação? Menino de 6 anos é encontrado morto em mala perto de cemitério. Estes são os assuntos mais lidos neste momento no site tupi.fm. Agora na rua Santa Luzia, no centro do Rio, céu nublado. Temperatura de 25 graus. Tupi Notícias e as últimas da hora. E segue o programa Isabelle Benito. Chefe de oferta. E se tem preço, eu baixo. Arroz picô, 12,95. Feijão máximo, 4,89. Café Bom Dia, 25,90. Azeite cocineiro, 22,90. Leite Nativine, 3,99. Creme de leite Piracanjuba, 2,19. Condensado Nativine, 4,59. Alho, quilo, 16,90. Filé de frango Jaguar, bandeja, 1 quilo, 17,98. Oferta garantida, é tudo de bom e tudo de bom tá no Dom. Quem tem manda bem. Eu tenho assunto de tudo muito e tenho pena de quem não tem. Eu mando áudio, eu mando vídeo, mando no streaming e vou além. Eu tenho Tim Controle. Quem tem manda bem. Venha para o Tim Controle. Vá até uma loja Tim ou acesse o site. Quem tem manda bem. No aniversário do em promoção nos supermercados Guanabara. Leite longa vida Italac litro 3,77. Açúcar União quilo 3,87. Café Pimpinela Golden meio quilo 27,98. Condensado Italac 4,77. Batata lavada ou cebola nacional quilo 2,78. Aniversário Guanabara, o maior aniversário do Rio. Vai lá! Caso do acaso bem. Dia 31 de outubro no Quali Stage, Lauana Prado pela primeira vez com seu show completo no Rio de Janeiro. Dia 1º de novembro, Xande de Pilares em um show inédito com muito samba. E dia 7 de novembro, Joelma com a turnê Isso é Calypso Tour. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Agora são 8h34, a gente dá continuidade aqui, daqui a pouco a gente tem o quadro Pingo no I falando sobre o lado do morador que ficou em meio a esse desespero tudo que teve que acontecer em relação a isso. Hoje a gente estava até aqui, vazou, a gente com medo. Locais que a gente nem imaginava, locais onde você nem tem ali tanta presença, ou as pessoas, infelizmente, entre aspas, acostumadas, que ninguém se acostuma. Todo mundo ontem em toque de recolher com esse Rio de Janeiro, de meu Deus, a gente vai colocar o pingo no i. Mas agora, pra gente dar aquela aliviadinha aqui, ó, vamos lá, tem um golinho aí já, um destaquezinho dessa fofoca nessa manhã, pra gente dar um respiro, porque o carioca merece hoje muita fofoca, pelo amor de Deus. Verdade, Isabelle Benito, que dia difícil, que dias difíceis passamos. Mas enfim, vamos lá, vamos aliviar um pouquinho, porque Isabelle, no mundo dos famosos, menina, até que enfim o namoro foi oficializado, né, tela. Agora tá assim, a disputa. Ai, que coisa feia. Eu quero alguém que dê também joias caras. Ai, eu quero alguém que entre nessa disputa. Daqui a pouquinho, Ana Paula Portuguesa se metendo sempre na vida dos outros. Agora, na fila da informação, Ciro Neves está... Ontem eu vi você, meu amigo, eu cobrindo também pela televisão, você e todos os repórteres, Fabiano Martinez, todos os nossos colegas, Vi Casanova, atordoados na porta do Getúlio Vargas, diante de tudo que acontecia na frente de vocês, e difícil até pela experiência de reportagem. E hoje, mais um dia muito complicado, onde você está e o que você está vendo? É isso, exatamente. Bom dia para você, Isabelle. Eu estou agora aqui na estrada José Rucas, aqui dentro da Vila Cruzeiro, onde estão sendo colocados aqui em vários rabecões. Eu contei uns 6 rabecões nesse momento, onde estão sendo colocados os corpos que foram encontrados na área de mata por moradores aqui da Vila Cruzeiro. São mais ou menos 44 corpos aqui, alguns já foram levados, mas tem muitos ainda aqui no chão. Passei há pouco pelo Hospital Getúlio Vargas, com o policiamento também reforçado por lá e ruas desertas, Isabelle, na região de Bom Sucesso, de Olaria, de Ramos, área da Penha também. E nesse momento aqui onde eu estou, na Vila Cruzeiro, há uma grande aglomeração então de pessoas acompanhando o trabalho dos bombeiros na retirada desses corpos que serão encaminhados para o Instituto Médico Legal. Os números atualizados ainda não saíram, os últimos números que nós temos são então de 83 presos, 4 policiais mortos e 60 criminosos também que morreram. Temos também 111 fuzis apreendidos, 38 granadas, 30 carros apreendidos. Esses números com certeza devem aumentar nas próximas horas e a gente inclusive vai atualizar. 11 horas tem uma entrevista coletiva que vai acontecer na cidade da polícia. A gente permanece aqui, estou percorrendo a Vila Cruzeiro, acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes de desdobramento dessa mega operação de ontem, Isabelle. Valeu, Ciro. Felipe Melo e todo mundo. Se oficialmente 60 mortos, mais os 40 que o Ciro conseguiu contar, a gente já passa de 100 mortos, então, não oficialmente, mas com o que ele está vendo agora, para nós é o oficial. Daqui a pouco o Ciro tem prioridade o tempo todo, direto da Praça São Lucas, ali no interior da comunidade da Vila Cruzeiro, onde os corpos estão sendo colocados pela Defesa Civil ali naquela localidade. Agora a gente vai direto do helicóptero, do alto pra gente. Brinquinho. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EGD Saúde. EGD. Baixou, marcou. E prepare seu negócio para o verão. Escolha o ar-condicionado certo para o seu espaço. Converse com o time da loja Midea Carrier e faça a melhor escolha de climatização. Direto do helicóptero da Tupi, trazendo as informações do alto pra gente, ele, Leonardo Salles. Bom dia, Léo. Muito bom dia, Isabelle Benito, de volta à família Tupi, fazendo um panorama aí do trânsito nessa manhã, de trânsito atípico na cidade, depois de uma terça-feira movimentada por conta das operações. A quarta-feira começa com o trânsito reduzido, como a Tupi vem informando, em vários pontos da cidade. Em alguns não tem como, né? Você que está saindo da Baixada, vai encontrando dificuldades na linha vermelha, Avenida Brasil, em alguns trechos, onde geralmente a gente observa o trânsito mais impactado. Hoje até que está com o trânsito um pouco melhor. De qualquer maneira, o motorista perde tempo na pista lateral, na passagem por Ramos, Bom Sucesso e Manguinhos. Na zona sudoeste, você que está saindo da Barra, não vai encontrando tantos problemas na Avenida das Américas e na Ayrton Senna. Nesse horário, o trânsito isso ali entre a Gardênia e a chegada à CDD sempre está muito impactado. O mesmo é para quem vem de Água Santa, passando pelo túnel da Covan, que na chegada aqui é Jacarepaguá, sempre perde tempo. Hoje o trânsito está livre, está fluindo, motorista não perde tempo. Grajaú, Jacarepaguá, teve interdições ontem, motorista estava com muito medo de passar por ali. O policiamento está reforçado, né? A gente observou uma movimentação maior de policiais, sem dificuldades no trânsito, como eu disse, trânsito reduzido, motorista não vai perdendo tempo na descida da Serra, chegada a José do Patrocínio e em Vila Isabel. O caminho pela Maxwell também é uma boa, Marechal Rondon, que geralmente está com o trânsito mais apertado, hoje o motorista segue um pouco melhor até a chegada, ali é o acesso ao túnel Noel Rosa. Vai climatizar sua loja ou seu escritório? Consulte as condições comerciais da loja Mideia Carrier. Fale com o nosso vendedor pelo WhatsApp 0800-555-4466. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Na Tupi, você fica bem informado. Destaque, Sentinelas da Tupi. Oferecimento Megabox. Só o Megabox tem mega ofertas para você. Polícia Federal faz operação para combater abuso sexual infantil. Esta e outras notícias às 8h55. Bom dia, da Rádio Tupi, bom dia. Na feirinha do Mega Box você encontra... É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Ovos brancos cartela com 30 unidades, R$14,95. Melancia quilo, R$3,90. Melão amarelo quilo, R$4,59. Mamão papaya quilo, R$5,95. Banana prata quilo, R$7,95. Uva preta sem semente, 500 gramas, R$7,95. Megabox, é muito por muito pouco. Fato Venério. Programa Isabelle Benito é um oferecimento de... Osby Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Oi, eu sou Rodrigo Faro. Confira as ofertas do aniversário Açaí. Arroz branco com Brasil, pacote 5 quilos, R$16,95. Feijão preto tipo 1, que caldo, pacote 1 quilo, R$4,75. Açúcar refinado, caravelas, pacote 1 quilo, R$3,69. Coxinha da asa de frango congelada, Seara, pacote 1 quilo, R$10,99. Vem pro Açaí! Ofertas válidas de 27 a 29 de outubro de 2025 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Dia 6 de novembro estreia nos cinemas o filme Uma Nova História. Você já se perguntou o que as pessoas escondem atrás do sorriso? Enquanto o tempo passa, alguns segredos pesam demais para carregar sozinhos. Tem alguma coisa muito errada comigo, eu não sei o que é. Vidas marcadas pela perda encontram esperança quando alguém escuta de verdade. Uma Nova História. O filme que vai desafiar você a olhar para dentro e repensar suas escolhas. Estreia 6 de novembro, exclusivamente nos cinemas. Verifica a classificação indicativa. Mundial. Primaverão, a estação que é a cara do Rio. Só podia ser coisa do Mundial. Salmão inteiro fresco, quilo, R$44,90. Massa granouro, 500 gramas, R$6,95. Frango a passarinho, cevalho, 1 quilo, R$9,98. Requeijão, polengue, 200 gramas, R$5,99. Baby bife na brasa, quilo, R$39,98. Azeite Borges, 500 ml. É isso mesmo, 500 ml, R$21,90. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim pré-chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim pré-chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim pré-chip é o pack que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Programa Isabelle Benito. Hoje vai ficando aqui importante, a gente tá vendo aí, ó, as informações, eu pelo menos não peguei nenhum trânsito, parecia feriado. A taxista Patrícia, que traz todo o panorama pra gente, vai falar, tá feio, tá bonito, Paty, bom dia. Bom dia, Isabelle Benito, e bom dia a todos da Super Rádio Tupinha. Vamos ao panorama do trânsito agora pela manhã. Da Penha, Rua Nicarágua, seguindo Leopoldina Rego, Olaria, Ramos, Praça das Nações, Leopoldo Bulhões, Largo de Benfica, Senador Bernardo Monteiro, tudo bonito, bonito, bonito, Isabelle. E vamos tocando o barco. Bom dia a todos aí, Super Rádio Tupi, Patrícia Ferreira, taxista aqui do município do Rio de Janeiro. Deus te abençoe, amiga, obrigada pelo informe. Quem chega agora é o Naldo do Recreio. Bom dia, Naldo. Isabelle, bom dia. Aqui quem fala é o Naldo, Naldo do Recreio, sentido Rocha Miranda, passando agora pela Transolímpica, sentido Avenida Brasil. Está bonito, está bonito. Agora, ao contrário, quem vai pro Recreio e Barra, está feio. Está feio igual o tempo de hoje. Isabelle, uma quarta-feira abençoada para todos nós. Vamos pedir a Deus para abençoar a todos desse Rio de Janeiro que estamos precisando. Tá? Fiquem com Deus e um ótimo dia para vocês aí. Segue a líder. Tá, então, muito obrigada a todo mundo, você ouvinte, repórter Tupi, não só quem tá no trânsito, você que tá no transporte público, você que tá ouvindo a gente, você que tá acompanhando prestação de serviço, quer informação, tá com medo, calma, porque tem muita desinformação também, muita gente se aproveitando de imagens antigas. Tô com nojo, Felipe Melo, alguns portais que você até se alimenta, eu sigo aqui, colocando imagens antigas do complexo, antigas de moto caindo, botando na lista de segurança pública, para analisar a imagem, para botar terror na pessoa que já está desesperada, com imagem que tem mais de 4 anos, muito mais, antes da pandemia. Eu fiquei assim, ou é falta de competência jornalística, ou é amadorismo, ou é falta de caráter para ganhar like na internet. É verdade, Isabel. Inclusive, ontem eu vi um vídeo em que apareciam pessoas simplesmente sequestrando ônibus na Edgar Romero, em frente ao Mercadão, que foi daquela outra operação na Serrinha. Não tem nada a ver. Ontem não teve ônibus sequestrado na Edgar Romero. E as pessoas já dizendo, olha, Madureira sitiada, não sei o quê. Não teve isso. E o povo em pânico manda mensagem pra gente. E gente de sites, inclusive, como você falou. Site que tem uma imagem de ser jornalística. Sigo. Cara, eu vi. Lembra da imagem em que tinha pessoas correndo? Que não era... Era em Nova Iguaçu, numa estrada que tinha tiroteio, que um policial ficou atrás. Os caras colocaram um apresentador e um analista de segurança pra debater aquela imagem. Antes da pandemia, que vergonha, sabe? É uma coisa, as pessoas estão, ou não entendem mesmo, porque a gente percebe. Desculpa, com todo perdão aqui, só também pode comentar sobre segurança no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Simbora. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Isabelle Benito. Bora lá, vamos lá. Quem chega com a gente, Rubens Marques, bom dia pra você. Bom dia, nesse caos todo a gente tem que falar alguma coisa boa, né? Sobre equilíbrio do corpo, cortisol domínio. Nosso que foi a mil ontem. O nosso Power Pulse, ele consegue de que forma normalizar, não só como complexo B e tudo mais, mas você fala sobre tranquilidade, falta de estresse. O que que tem na composição dele? Veja bem, olha só pra você ver, o cortisol é um inferno, né? Ele é bom até certo ponto, passou daquilo ali, ele arrebenta. O cortisol é o nosso estresse medido no sangue. É o hormônio que é produzido ali pelo estresse mesmo, né? Na verdade é isso aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a vitamina B6, que é um cloridrato de piridoxina, ajuda muito pra pessoa que tá muito ansiosa. A B12, que é metilcobalamina, em forma de metilcobalamina, que é ótimo também para falta de energia. Mas a gente tem aqui, ó, saponina, arginina, taurina, zinco, selênio. Tudo isso é importante para amenizar, controlar isso daí. Porque quando você tá com esse hormônio do estresse, você não tem uma vida sexual boa, você tem cansaço, você tem dores pelo corpo, a sua memória é ruim, você tá sempre estressado. Então esse Power Pulse, ele ajuda muito no processo de controlar. Você quer ver o tal da ejaculação precoce? Acontece muito por causa da ansiedade. A pessoa que não consegue segurar muito tempo, também por causa da ansiedade. Então, o Power Pulse, ele ajuda a controlar. Lógico, isso não impede de você fazer acompanhamento médico, porque às vezes a pessoa está entrando no estado de depressão, né, Isabelle? Sim. E aí você precisa também de um psicólogo, um acompanhamento, que hoje eu acho que como é que chama? O profissionalismo do momento é o psicólogo hoje em dia. A gente está falando também de um problema que eu vou me colocar aqui, e principalmente ontem eu enfrentei, devido a tanta informação que eu trabalhei até tarde, acho que o Felipe também ficou olhando tudo, a gente para se atualizar e a todo momento, a insônia. Sim, é o que mais vai acontecer, porque seu corpo não consegue produzir melatonina. Essa melatonina você tem que estar com o corpo saudável para produzir, né? Eu fico ouvindo um amigo meu aí, Felipe Melo, gosto demais. toma muito café por dia, muita cafeína. Com água gelada. Com água gelada, Felipe? É. Vou te dar uns conselhos depois, tá? Uma alfacezinha à noite antes de dormir, você vai ver que beleza que vai ser pra ajudar. Agora, quando você usar o Power Pulse, ele vai ajudar o seu corpo a produzir mais melatonina. Com a creatina fica melhor ainda, Isabelle. Que fortalece a parte muscular. Agora, sabe o que fortalece nossa amizade? Promoção. Essa fortalece? Essa fortalece bem. Mas agora, analisa comigo, olha, 70% de desconto. É muito desconto, não é? Tá fala bom, a verdade. Tá bom, tá fortalecendo. Vamos tá, lá, tá quero melhor. Mais. Quero olha mais. Só, você que não, use, não usou ainda, não comprou, ficou ouvindo a gente todo dia, a chance é agora. 70% de desconto, divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Olha o presente. Uma Alexa. Ainda vou dar também a creatina. Boa, tá? Boa. É um presente de Natal nosso. E paga quanto? Você vai pagar só em dezembro, lá pro dia 20 de dezembro, no boleto. Então vocês vão ligar agora no 0800-787-4040, 0800-787-4040. Agora só tem uma coisa, né, gente? É uma pastilha por dia. Tem gente usando 3, 4, vai dar uma overdose. É uma só, não, gente. Não precisa economiza mais que isso. Aí. 0800-787-4040. Programa Isabelle Benito. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do facão. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4001-939. Calas Mídia. Sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia. Conectando o Rio. Conectando você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o Ege de Saúde. Ege de... Baixou, marcou. De volta direto do helicóptero da Tupi, ele, Leonardo Salles, é com você. Tudo de volta, Isabelle Benito, Super Família Tupi, atualizando as informações agora, falando da chegada da Avenida Brasil e da Ponte na Avenida Francisco Bicalho. Trânsito bem atípico, não observo dificuldades até os acessos a Presidente Vargas. Rodrigues Alves com panorama semelhante. Você que está indo para Presidente Vargas, saindo pela Praça da Bandeira, boa circulação na Cidade Nova. Para quem está indo para a Zona Norte, passamos ali pela 24 de maio, policiamento reforçado, sem dificuldades até a chegada ao Meia. Marechal Rondon, para não dizer que não tem trânsito ali próximo ao túnel Não Rosa, por conta dos sinais de trânsito, a movimentação aumenta, mas é coisa bem pontual. Chegada a São Francisco Xavier com boa circulação. Na hora da troca de óleo, conte com os lubrificantes Móbil, a melhor tecnologia e performance para o seu motor. Se tem movimento, tem Móbil. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. No aniversário hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, 12,95. Feijão preto máximo quilo, 4,78. Filé lar bandeja quilo, 16,98. Azeite extra virgem live, 400 ml, 19,98. Batata lavada ou cebola nacional quilo, 2,78. Aniversário Guanabara, o maior aniversário do Rio. Vai lá! Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site cameliaflores.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. Neve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa Isabelle Benito. Chegando com o nosso futebol, porque hoje tem Flamengo em campo pela Libertadores. na base do para ou continua, Heraldo Leite, explica. Isabelle Benito, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi, é hoje o grande dia para a torcida do Flamengo comemorar mais uma ida do Flamengo para uma final de Libertadores. Mas a tarefa não é fácil, o Flamengo tem que empatar pelo menos ou vencer o jogo contra o Racing na Argentina, no El Cilindro, em Avejaneda. É uma parada muito dura, aquele velho confronto de brasileiros e argentinos. Mas o Flamengo tem a volta do Léo Ortiz, seu principal zagueiro, que não estava jogando ultimamente por contusão, e também vai ter mudanças no ataque. Não tem o Pedro, esse é o grande desfalque. O seu centroavante goleador não joga, continua entregue ao departamento médico. E o Flamengo deve ter Arrascaeta, Saúl e lá na frente o Carrascal para tentar furar o bloqueio defensivo da equipe do Racing. Flamengo e Racing logo mais 21h30 com a transmissão da Tupi, Isabelle. Atenção, e o Fluminense pode chegar hoje no G6 do Brasileirão, né, Heraldo? O jogo de hoje do Fluminense contra o Ceará, Isabelle, é um jogo da 12ª rodada. Vai colocar o Fluminense com o mesmo número de jogos que todos os demais. E aí, vencendo a partida, o Fluminense iguala seu Botafogo em pontos e passa no número de vitórias. Ou seja, ele toma o sexto lugar do Botafogo, mas precisa ganhar o jogo de hoje contra o Ceará às 19h no Maracanã. A volta do zagueiro Freitas é importante, do Martinelli no meio campo também muito importante, mas o que precisa voltar também é o apoio da torcida. A galera tricolor não anda lá muito empolgada com o time e as presenças de público têm sido inferiores a 20 mil pessoas. Quando a torcida do Fluminense, a gente sabe, é muito maior e capaz de encher sozinha o estádio do Maracanã. Vamos ver o que acontece hoje no estádio para que o Fluminense retome, então, essa confiança do torcedor e fique posicionado entre os 6 primeiros que vão disputar uma vaga na Libertadores da América. Um beijo, Isabelle, e amanhã eu volto para contar tudo e deixar você na cara do gol. Valeu, Heraldo, te espero amanhã na cara do gol. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Tupi na frente da informação. As notícias com Valéria Marques. Número de mortos em operação nos complexos da Penha e Alemão já passa de 100. Sentinelas da Tupi. Polícia Federal faz operação para combater abuso sexual infantil. A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma operação com o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual infantil, com base na repressão ao armazenamento e produção de arquivos digitais. Na ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Cabo Frio, onde foi apreendido o celular do suspeito de 23 anos. Nas investigações foi constatado que o investigado chantageou a vítima pela internet, ameaçando a divulgação de fotos e vídeos íntimos para conseguir novos materiais. Essa prática é considerada uma forma de violência grave e o investigado vai responder por armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil, bem como por estupro. Maria Clara Anselmo para os Sentinelas da Tupi. Fluminense enfrenta o Ceará em jogo atrasado da 12ª rodada logo mais no Maracanã. O Fluminense enfrenta logo mais às 19h no Maracanã o Ceará em jogo atrasado da 12ª rodada. A vitória do tricolor leva a equipe para o G6 na tabela de classificação com 47 pontos, o mesmo número de pontos do Botafogo. Mas o tricolor ultrapassaria o Alvinegro com 14 vitórias, 13 do Alvinegro. Em relação à escalação, Freitas deve voltar na zaga, Martinelli no meio-campo e no ataque a dúvida está entre Cano e John Kennedy. A Tupi confere Fluminense e Ceará com o garotinho José Carlos Araújo, comentários de Del Aranha e os super craques. Sérgio Guimarães para os Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu parcialmente nublado no Rio e Grande Rio. Agora na Rua Santa Luzia, no centro da cidade, 26 graus. Lua nova, estação primavera. Neste momento na Praça Assunção, em Botafogo, 26 graus. 8h59. Número de mortos em operação nos complexos da Penha e Alemão já passa de 100. A reportagem da Super Rádio Tupi está nesse momento na Vila Cruzeiro, na Penha, na estrada José Rucas, onde 62 corpos foram colocados aqui na rua. Corpos estes encontrados numa área de mata aqui da comunidade da Vacaria durante a noite de ontem e também madrugada de hoje. Até a noite de ontem, a informação de 64 mortos durante essa operação policial, os números já ultrapassam 100. Ainda há mais corpos que já foram, inclusive, localizados na área de mata, que ainda serão levados aqui para a estrada José Rucas. A gente observa 7 rabecões, a Defesa Civil, que estão transportando esses corpos aqui dentro da Vila Cruzeiro, serão encaminhados ao Instituto Médico Legal. Portanto, mais de 100 mortos já nessa operação das polícias civil e militar ontem, aqui no Complexo da Penha e também no Complexo do Alemão. Ciro Neves para os Sentinelas da Tupi. Tupi 90, evolui, se reinventa. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem o show do Clóvis Monteiro. 1 da tarde, programa Francisco Barbosa. Super Rádio Tupi. E segue o programa Isabelle Benito.